Ora, bem-vindos aqui a mais um Cá Se Fazem, Cá Se Tocam, no FM da Boa Nova, e que é um programa que desde há 5 anos nos permite trazer aqui várias bandas nacionais para falar dos seus projetos. Curiosamente, estávamos no final do verão de 2009 e depois de andarmos já aqui a namorá-los há algum tempo, conseguimos trazer até nós os Tornados, para falar na altura daquele que era o seu disco de estreia, o Twist do Contrabando. Sintomático é então que no início do verão deste ano 2011 saia via internet e depois também em formato físico, mas então no que respeita a formato físico em vinil, saia Dinamite, 4 temas novamente dos Tornados, desta banda do Porto, que vem provar que estão aí para dar e vender, tendo em conta que inclusive largam aquilo que era na altura do lançamento no Major para criarem os próprios uma editora, a Bronca Discos. Mas nada mais nada menos do que ter connosco um dos elementos, Manuel Oliveira, ou acesso de telefone, percussões e voz desta banda, e que desde já começamos por aí. Temos aqui, parece que, o inverso, ou seja, primeiro um LP e depois um EP. Fala-nos um pouco dessa situação. Antes de mais, bem-vindo aqui à Boa Nova. Olá a todos. Antes de mais, deixe-me só referir que nós não abandonamos a Valentino Carvalho, que era a nossa editora. Continuámos nas boas relações com eles, como é óbvio. Só que também começámos uma editora nossa, a Bronca Discos. E então quisemos que o primeiro trabalho que saísse da Bronca Discos fosse dos Tornados. E pronto, decidimos e optámos por um EP, que só tem 4 músicas, uma delas é instrumental. No fundo, também para encurtar um pouco o tempo entre 2 álbuns, entre 2 LPs. Ou seja, em 2009 já saiu o nosso Twist de Contrabando. Estamos a contar que o próximo álbum sai ainda para o final deste ano, talvez no início do próximo, isso não consigo agora garantir. E no fundo este EP é para que todos vocês, todos nós também, possamos ouvir mais qualquer coisa dos Tornados, para não ser assim uma distância tão grande. As pessoas que andam aí, não é? Os Tornados que andam aí a tornar. Exato. Que andamos aí a tornar as coisas possíveis. Bronca Discos, então vamos começar por aí, está a novidade, não é? Que é uma banda que se inicia um pouco também, como já aconteceu com vários, aqui há dias falávamos com os Smix Mox, lançados pela PAD, não é? Editora de Peixe Avião, em cima, em Braga, e um bocadinho mais abaixo, agora no Porto, aparece a Bronca Discos. Percebe-se pela sua conversa que será uma editora não só para os Tornados, mas para outras bandas? Sim, talvez. Nós agora não podemos revelar ainda, porque são apenas intenções, ainda não temos nada certo, temos bastantes ideias. Bandas, artistas, colaborações, projetos novos, coisas que possam surgir ainda, outras já temos em mente, mas vamos deixar que o tempo fale por si, depois tudo a seu tempo irá ser revelado. Por enquanto é uma editora que tem ambição, que tem algumas intenções de projetos e vamos ver se conseguimos andar com isto para a frente. Eu vou usar aqui uma parte do press release que tive acesso e que diz isto e vou passar a ler. Os Tornados não gozam do apoio de qualquer banco ou empresa de telecomunicações. Um apoio em géneros de uma marca de cerveja seria bem-vindo, mas de algumas dezenas de pequenos comerciantes locais, de frutarias a cabeleireiros, cafés a lojas de roupa, de talhos a floristas, cujos patrocínios, a exemplo do que se faz às festas de inúmeras paróquias para os países fora, ajudaram ao arranque desta bronca. E quando fazem analogia às pequenas festas, não é? É uma coisa modesta, neste momento, não é? Mas que pode ter pretensão de vir a fazer qualquer coisa pelas bandas nacionais. Pronto, antes de mais, quero deixar aqui o agradecimento a todos, a todo o pequeno comércio que colaborou connosco. Foi realmente isso, desde cabeleireiros, frutarias, tudo, lojas de moda, tudo que teve ao nosso alcance e que pudemos, amigos, por aí fora, conseguimos o apoio deles, que foi muito bom. E, no fundo, isto também, atendendo ao tempo em que nós vivemos, achámos que era interessante, porque fala-se da crise, não é? Então, na música também penso que está a haver alguma crise, vê-se pela venda de CDs e assim, e então nós, com o anco dessa bronca, fomos mesmo pedir apoio, e em vez de irmos pedir aos bancos e às grandes empresas, optámos pelo comércio local. E realmente, naquelas festas da Nossa Senhora da Natividade ou do Guadalupe, vê-se esses pequenos apoios, e nós, pronto, achámos interessantes, e que sobrepor isso no rock digamos assim. Achámos que era uma excelente ideia e para além de tudo foi uma grande ajuda. Eu sou de uma catraia que insiste em enlouquecer. De catraia não tem nada, pois o boca é fogo, estou a arder. Sei que vai levar a mal, mas hoje sinto-me sentimental. À noite vagueando pela feira de copo a verter. Ai, tão cego que eu estava, mas não foi difícil de entender. E esse teu olhar letal está-me a transformar em animal. Quero-te nua. Quero-te nua. À noite a tua pele morena finalmente riu para mim. Combinamos o cinema para tentar ganhar um tempo ao fim. E a lua fecha em sol e assim. Eu sei uma catraia que insiste em me enlouquecer. De catraia não tem nada, pois o boca é fogo, estou a arder. Eu sei que vai levar a mal, mas hoje eu sinto-me sentimental. Quero-te nua. Lançamento em 2009, na altura precedido pelo tema A Catraia, né? Deu perfeitamente para darem nas vistas, né? Portanto, deu para perceber que havia pessoas interessadas em ouvir os Tornados, né? Em tê-los nas suas festas. E foi um álbum que tocou por pouco, ou seja, ficámos com a ideia que faltou explorá-lo mais. Viveu muito daquele tema e houve muita gente que passou ao lado do álbum e praticamente conhece apenas o Catraia. O lançamento agora desta EP, para ir lembrando os Tornados, é um bocado para combater o que aconteceu com o Twist de Contrabando. Bom, antes, mas nós não temos qualquer controle sobre como é que às vezes as coisas chegam às pessoas e como é que, o que é que elas ouvem, o que é que procuram, onde procuram. Pronto, nós tentámos estar, o nosso álbum, as notícias sobre o nosso álbum foram aparecendo na comunicação social, portanto, pensávamos nós que estaria ao alcance de qualquer pessoa, mas provavelmente as pessoas ouvem um tema, o Catraia, que não foi o caso, e se calhar depois já não vão procurar mais sobre a banda ou assim, não sei. Contudo, não foi por causa disso que nós estamos a gravar este EP, não é? Foi até porque uma outra música surgiu depois, com um novo videoclipe, foi o segundo single, O Beira Mar. Esse tema também fez parte de uma novela da TVI, e mesmo assim penso que as pessoas não conhecerão o Beira-Mar, que de certa maneira poderá ter chegado até a mais ouvidos, só que não foi reconhecido se calhar como os Tornados, pronto, e essas coisas transcendem-me um pouco o que é que as pessoas ouvem, porquê, como, onde procuram, é tudo às vezes um pouco aleatório. Passar junto à praia à beira-mar. Nunca quis nada para mim, sempre tudo tinha um fim. Vem comigo curtir, vem comigo ver o sol à beira-mar. ver dançar pelo céu a flutuar. Vi que tudo o que preciso está na forma do teu olhar. Vem comigo curtir, vem comigo ver o sol à beira-mar. Estão ligados à música e que têm uma banda, já criaram uma ideia do que é necessário para que uma banda apareça? Qual é a melhor montra, por exemplo, para os tornados? Eu penso que será, obviamente, a rádio. E então, se for pronto, aquelas rádios que vendem mais discos, digamos assim, se conseguir chegar lá e entrar na playlist dessas rádios, penso que toda a gente vai de alguma maneira ouvir ou cantarolar a música. Agora, se não se entrar pela rádio, tudo é mais difícil, torna-se tudo um pouco passageiro. É que quer queiramos, quer não, muitos rádios estão ligados em Portugal e as pessoas até aqui conscientemente estão sempre a ouvir uma estação todos os dias, portanto, se a música passar lá uma vez, duas ao dia, as pessoas sem saberem estão a cantarolar essa música e se gostarem até vão investigar um pouco mais sobre a banda. Uhum. Se não, é só mais para os ávidos de música, aqueles que querem mais do que o que passa na rádio, vão explorar, vão ver o que é que se anda a fazer, mas se calhar deduzo eu que esse número de pessoas é um pouco reduzido. E então um país pequeno como o nosso, estamos a falar mesmo de poucas pessoas, digo eu. Exato. Daí que este Dinamite, que junta quatro temas, sendo um instrumental, está disponível para download gratuito. Nós aqui andamos a advogar há algum tempo que as pessoas comprem os discos e depois de vez em quando surge-nos esta coisa que já aconteceu várias vezes. Estamos aqui a recordar o último álbum do New Max, por exemplo, que só saiu mesmo também no Ether, portanto, processo via internet. Então sai aqui a possibilidade dos tornados, e começou no dia 6 de junho, a possibilidade de fazer o download gratuito para depois ouvirem. Já têm números daquilo que tem sido o download por parte das pessoas? Não tenho esses dados comigo. Da última vez que falámos sobre isso e tivemos a ver, não tinham feito assim tantos downloads quanto isso, apesar de ser de Borla. Também se não chegar essa informação às pessoas, elas, se calhar não vão lá. E pronto, não, o ser gratuito também, voltando um pouco à questão anterior, o ser gratuito é também uma maneira que nós queremos que as pessoas ouçam a nossa música. sem terem que gastar dinheiro para isso, porque acreditamos que se as pessoas ouvirem de forma gratuita, as pessoas vão ter a música, vão ter acesso, vão tê-las no iPod, poderão andar a ouvir, e é isso no fundo que nós pretendemos, é que as pessoas conheçam a nossa música, o nosso trabalho, o público em geral, e então disponibilizamos gratuitamente o nosso EP. Também trata-se só de 4 músicas, e optámos por não fazer o formato CD, ou seja, não está à venda o CD nas lojas como esteve o nosso primeiro disco, e como provavelmente vai estar o nosso segundo disco também. Portanto, é aceder ao www.ostornados.com, é simples. Portanto, é só fazer o download, um registro, e ele aí vem 4 temas no formato zip, para depois então podermos ouvir todos nós. E isso faz com que... Deixa-me só ouvir ao saco que também aceitamos donativos, ou seja, é gratuito, mas as pessoas que queiram, que gostem, que de alguma maneira queiram colaborar, tenham lá um espaço onde podem deixar um donativo, seja ele qual for. Desde 800 euros até... um pouco naquele espírito das empresas, que dos pequenos comerciantes, como há pouco falávamos, colaboraram no início desta bronca, não é? É o que quiser ou puder dar, digamos assim. Depois temos ainda a opção de comprar o objeto, esse objeto sim é o vinil de 7 polegadas, que nós optamos fazer a edição em vinil. Também acho que tem tudo a ver com toda a imagem que está por trás desta sonoridade, que lembra de alguma maneira os anos 60. Pronto, o vinil torna-se uma peça de culto que nós adoramos, e finalmente temos aí a edição em vinil. É meia-noite quando entro no bar, já sei como é que a noite vai acabar. Peço um copo uns segundos depois, porque esta noite eu sou dinamite para queimar. Sem demora vejo-te a chegar, vestido curto, fácil de arrancar. Esta festa acaba de mudar, porque esta noite eu sou dinamite para queimar. Caras lindas, corpos a dançar, fatiotas vindas de engomar. Estou contigo e esta noite não pode acabar. E mais logo, umas horas depois, na tua cama ou na minha, os dois, esta noite eu sou dinamite para queimar. Lindas, corpos a dançar, Charlie's Drum da sala a rodar. Minha sede não pretende parar, porque esta noite eu sou dinamite para queimar. 6:30 estamos a vazar, o sol na rua, a música a acabar. Esta festa acaba de mudar, porque esta noite eu sou dinamite para queimar. Hoje à noite é para abusar, como se o mundo fosse acabar. Ficaremos para sempre os dois, esta noite eu sou dinamite para queimar. Caras lindas, corpos a dançar, fatiotas vindas de engomar. Estou contigo e esta noite não pode acabar. E mais logo, umas horas depois, na tua cama ou na minha, os dois, esta noite eu sou dinamite, sou. Esta noite eu sou dinamite para queimar. Dinamite para queimar. Dinamite para queimar. Para quem faz o download dos temas, sai também, inclusive, a imagem da capa, da contracapa do single, digamos assim, né? E do próprio interior, para quem se recorda do vinil, do centro do vinil, né? Isso é efetivamente para também criar o ambiente, enfim, dos anos 60, um ambiente retro que vocês muito bem bebem em termos musicais. Para que tudo ajude àquela sonoridade que nós estamos a fazer, que nós pretendemos, que nós tanto gostamos, toda a imagem, toda a parte gráfica, todas essas questões do culto, por exemplo, do vinil, vamos tentar que esteja presente. Nós vamos com o nosso fado para os concertos e pronto, acho que faz tudo parte da imagem. Dizíamos aqui que efetivamente o lançamento em vinil, que terá uma edição de 300 exemplares. Já agora gostávamos de nos confirmar se assim é. É, sim. 300 exemplares, portanto, isso tem um custo avultado. Ou seja, hoje lançar 300 exemplares em vinil provavelmente será mais caro do que fazê-lo em CD, não é? Sem ser eu a pessoa que estou por dentro dessas questões na banda, uhum, arrisco-me a dizer que não será uma diferença assim tão grande quanto isso. Acho que será. Quem vai gastar, imagino, 1000 euros para fazer uma edição em CD, provavelmente gastará mais 400 ou assim, algo do género, para fazer o mesmo número em vinil. Uhum. E peço desculpa se estou a dizer assim alguma maneira, lembro que esta área não é. Não é isso. Mas penso que não será uma coisa tão descabida quanto isso, tão dispar quanto isso. Está na altura, então, até porque já ouvimos ter feito, de apresentar os seus colegas dos tornados. Portanto, estamos a falar com o Manuel Oliveira, que tem a seu cargo percussões e voz. Vamos então apresentar os restantes. Pronto, na voz principal e na guitarra temos o Nuno Silva. Na outra guitarra elétrica, o Tiago. Tiago Gil. O Miguel está no baixo. Na bateria temos o Helder. E no teclado, e agora na harmónica, temos o Marco também. São pessoas que vivem da música, ou seja, estão ligados também a outros projetos? Pronto, pontualmente fazemos alguns trabalhos com outras bandas, assim, o Nuno, por exemplo, o vocalista, de vez em quando também toca com outros projetos que tem, pontualmente, e a música vive connosco, embora não vive, nós todos não vivemos só, exclusivamente da música, cada um de nós faz outras coisas, em diferentes áreas, e todo o tempo que temos é, depois livres, é para a música. E o ponto de encontro é o Porto. É o Porto, sim, uhum, sim. Temos ensaios semanalmente, tudo o que é preciso de trabalhos extra para além dos ensaios, porque nós fazemos quase tudo por nossa conta. Temos encontros, temos reuniões, temos trabalho mesmo propriamente dito, às vezes com as mãos, estar a fazer, por exemplo, nos vinis que vocês vão chegar até vocês e a quem quiser comprar, nós é que tivemos a pôr aquela tirinha dos patrocínios lá. Pronto, isso tudo requer trabalho e estarmos juntos e vamos estar durante a semana. Esta banda também os elementos no fundo é família e amigos de infância e amigos da longa data. Somos 6 pessoas que já se conhecem há muito tempo. Eu risco-me a dizer que o Dinamite é um manifesto de prazer. É verdade, isso não há dúvida, é explosivo. Foi assim uma bomba que saiu. E que nos satisfaz muito, espero que também agrade ao público em geral. Acho que estão lá quatro boas músicas, muito enérgicas, com ritmo forte, com o som algo mais sujo, mas este sujo no bom sentido. E acho que a malta vai gostar. Vão gravar aos estúdios da Meio Fumado. Sim, com o Zanando Pimenta. Foi uma opção por ser bem mais perto? Algum conhecimento com o Zanando Pimenta, eventualmente? Foi, antes de mais, esse estúdio é espetacular, uhum, é muito agradável estar lá. E o que pesou bastante para nós irmos lá foi o material ser analógico. Portanto, nós damos alguma preferência ao material analógico e essas questões, e o estúdio está espetacular. E nós, o ser perto foi uma mais-valia que veio depois. E não surgiu a oportunidade de lançar pela Meio Fumado? Ou havia mesmo a nítida intenção de criar a Bronca? A Bronca já estava, era uma coisa que já estava pensada antes disso. E entretanto surgiu, e na altura que já tínhamos o trabalho pronto, já era uma opção ser pela Bronca, depois criámos então esta editora. Vamos agora falar nestes quatro temas, muito na senda do que foi o Twist do Contrabando, ou seja, o som dos Tornados está identificado, está criado. Acho que as coisas estão sempre em mutação, não se pode se calhar pôr barreiras, fronteiras. Nós tentamos de alguma maneira sempre algo diferente e pensámos que isso aconteceu agora na EP. No entanto, como é óbvio, está lá a identidade. Nós também não queremos fugir nunca à nossa identidade e àquilo que nos juntou para este projeto. E penso que esses ingredientes todos estão presentes e também a evolução, não é? Neste novo trabalho. E esperemos que continue assim para o próximo, para ir adiante. Vocês têm a oportunidade já de apresentar ao vivo, nomeadamente no Magazine do Chá, no Porto, no dia 11 deste mês, este EP Dinamite. Provavelmente para pessoas que, enfim, que vos seguem, que vos conhecem. Sim. Enfim, é um bocado tocar em casa. O que é que podem esperar as pessoas que convidam os Tornados para, enfim, para tocarem na sua festa? Certamente uma hora e meia de rock a abrir, agitado, lançável, com alegria e com uma sonoridade, acho eu, que especial e que tocará de alguma maneira as pessoas que gostam de música e que principalmente gostavam e compravam música dos anos 60 e acompanhavam essas bandas na altura. Acho que o que define mais o nosso concerto é a energia. É muito, enfim, o próprio concerto é um concerto retro, ou seja, vive naturalmente do rock and roll, não é? Que vocês fazem sem muitos artifícios e vestidinhos de fatinha rigor. É um concerto retro, ou seja, as pessoas, naturalmente as pessoas que por lá passaram, sentem que de algum modo está algo semelhante. É, poder-lhes ir à memória algo. Startles, eventualmente. Exato, porque todas essas bandas foi, no fundo, o Startles, o Conjunto Académico João Paulo e por aí fora, outras bandas portuguesas dos anos 70, foram eles que também que nos inspiraram bastante para fazer esse rock and roll. E para nos apresentarmos neste formato. Portanto, claro que lá está, como estava a dizer, depois há uma evolução. Nós vamos continuando a ouvir sempre muita música e isso vai-nos naturalmente dando possibilidades para também evoluirmos para outras sonoridades, mas sem dúvida que essas bandas rock and roll dos anos 60 foi quem nos foram as grandes que nos deu a grande inspiração. Não há dúvida. Quem vê ao vivo poderá reconhecer apontamentos, mas não esquecer nunca que nós somos uma banda desta época, somos todos desta época, e a tocar são juntamente com todas as outras bandas que andam aí desta época, não é? É só mais para apimentar um pouco o cenário. Nós vamos com os instrumentos analógicos, com cueca analógica, vamos com o fatinho, tentamos ter sempre, mesmo nos nossos instrumentos, algum cuidado. Pronto. A título de exemplo, o órgão do Marco é bastante difícil de domar e ele tem preferência por esse órgão que de vez em quando derrapa, digamos assim, do que se tivesse aqueles todos sofisticados. Pronto. É uma paixão nossa, realmente, as coisas analógicas e tudo o que daí pode dizer. Algo revivalista. Houve alguma influência familiar, eventualmente, que vos levasse para esta sonoridade? Pronto, nós somos todos entre os finais de 70, 80, pronto. E nós crescemos a ouvir os discos que os nossos pais e os nossos familiares tinham. E então, para além dos artistas portugueses, que eles gostavam bastante, ouvíamos também os Beatles, os Shadows. E portanto é uma sonoridade que está presente desde a nossa infância. Eram os discos que haviam em casa de cada um de nós. E portanto, depois entretanto, com a nossa juventude, como é normal, fomos ouvir tudo, ter os nossos ídolos, sempre ouvindo música dos anos 60. Mas assim, a verdadeira paixão e a consolidação disso tudo foi quando nos juntámos e começámos a ouvir em conjunto todas essas maravilhas que eram a música dos anos 60. E a partir daí começámos também a tocar, tendo sempre como inspiração essas sonoridades. Isto leva-nos a perguntar, quem é o potencial, entre aspas, cliente deste EP? É, digamos que qualquer local que queira promover uma festa dançável, com bastante energia. Quem quiser abanar o pezinho, desde os 8 aos 80, como dizia o Helder, o nosso baterista, desde os 8 aos 80, poderão chamar. Sem excluir os têm menos e os têm mais, não é? Sim, sim. É que repara bem. Para aqueles que estão mais familiarizados com o download na internet, e estamos a falar de uma faixa que vai aqui dos 10 anos, eventualmente, aos 20 e qualquer coisa, né, que habitualmente vão buscar, a maior parte das vezes, ilegal, música à internet, estão muito longe de se lembrar o que era um baile finalistas ou aquele soalho arranjar de uma cidade recreativa qualquer, né? E isso leva-nos a pensar que há aqui um efeito revivalista que provavelmente as pessoas dos seus 50 e tal, 60 e tal, 70 anos gostariam mais de acompanhar. E esses dificilmente, e com dificilmente estou a dizer aqui que há exceções, vão fazer o download da internet. Mais facilmente iriam, eventualmente, a uma FNAC comprar o single em vinil, que por acaso também lá não está. Para comprar, tem mesmo que comprar via internet. Não há aqui um enviesamento que pode ser complicado? Eu percebo o que é que o Pedro diz, e de alguma maneira também já falámos sobre isso, que é, o meu avô, se quiser ouvir aquilo, eu é que tenho que lhe entregar um CD, não é? Pronto, no entanto, nós, isto do download gratuito e da internet e do iPod, é no fundo nós também... a estarmos adaptados à realidade de hoje em dia, não é? E, portanto, isto é tudo uma questão de opções. Nós optamos por fazer com que as pessoas possam ter acesso gratuito às músicas e possam ter no iPod, que no fundo é o que se usa hoje. Essas pessoas mais velhas também, nós contamos ou falamos, nem, claro que não acontece com todas, que possam ter um vinil lá em casa e que se viveram a época de vinil, que possam então também comprar esse vinil e voltar a girar um vinil como se fazia antigamente. Sim, que no fundo é uma sensação que... Todo o ritual de retirar de dentro, de limpar, de pôr a agulha, não é? Exato. Ouvir aquela música e depois acabou e volta atrás outra vez e ouve-se aquele riscar da agulha. Pronto, todo esse ritual, essas pessoas estão a falar de 50 anos e assim já o viveram. E pode ser que pelo menos uma ou duas ou até mais, ou sei lá que sim, que comprem o nosso vinil e então o ponham outra vez no giradiscos. E isso também lhes causa aquelas emoções que nós pretendemos, com esta sonoridade, com todo este projeto, que as pessoas sintam. Sabe o que quer? Já não te... Estamos sempre aqui numa fase com três desafios. Vamos então ao primeiro. Imagino que os tornados venham aqui tocar ao nível do hospital. Eu não sei se ainda não tinha necessidade, mas temos aqui um magnífico parque, o Parque do Mandaneiro, e então nesta via teatro natural estão os tornados a tocar. E diz-lhe, a comissão de festas diz aos tornados, podem trazer convosco duas bandas nacionais. Quem é que trariam convosco para um concerto em Oliveira do Hospital? Posso só ter aqui uma horinha para pensar. claro que isto é gravado e em casa as pessoas vão perceber que fizemos uma pausa, mas pronto, vamos então ouvir. A questão é que nós para essas coisas costumamos sempre reunir os seis para falar, assim eu vou dar um pouco a minha opinião pessoal, embora nós falamos todos muito. Eu gostaria de ter se calhar connosco os a Orelha Negra. Bandido. Se tens de ouvir, tens de o fazer. E o mundo visto tens de mudar. Só não lavou as tuas mãos, mas tens as mãos do mundo para lavar. Levaste-te um pouco mais e dá-me paz que tu não tens. Dar o teu sorriso. Tu não tens de fazer. que agora dei-me um dia para ser feliz, para ver que eu nunca vou ter o mundo na minha mão. Não tenhas pena de mim agora, meus dias já não são de ouro. Antes se existia um problema, agora todos nós somos atores de cinema. Escondemos-nos bem dos olhos que o mundo tem, mas toda a gente nos vê, só não nos ouve ninguém. Tu não tens de ver, tu não tens de querer mais. Tu só vais achar que vês quando ao sabor da tua lei o amor fizer de ti seu rei para sempre. Então, agora um outro desafio. Vem uma banda da cena internacional, bastante conhecidos, e que vem tocar, olha, porque não? Vem tocar aqui ao Alveiro Hospital e querem que os Tornados façam a primeira parte. De quem gostariam muito de fazer a primeira parte? Quem gostaríamos muito de fazer a primeira parte? Oh, isso é uma pergunta assim muito difícil. Pedro, eu não sei, eu não. Há tantas. Ainda bem que o problema está na... É que é mesmo isso. Há muitas. O Bob Dylan, pronto. O Bob Dylan, né? Vem ele. Portanto, aqui ao Alveiro Hospital, teríamos muito gosto em recebê-lo cá. Vão take this badge off of me. I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. Feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Mama put my guns in the ground. I can't shoot them anymore. That long black cloud is coming down. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Agora temos aqui um desafio. Dizem-nos que então que este é o mais difícil de todos. Ah, este é o mais difícil? Ah, este não foi o mais difícil? Não. Dizem-me que este é o mais difícil que vem, o terceiro. Imagino que vai haver um disco de tributo a um autor, a uma banda, e querem que os Tornados façam uma versão para esse disco. Curiosamente, nestes quatro que aqui estamos a falar deste EP, são todos, têm todos letra, os três, de Bruno Silva, e a música é vossa, não é? Sendo que o instrumental esse, portanto, não tem letra logo à partida. Estamos aqui um desafio, que é escolherem um tema para fazer uma versão para incluir esse tributo. De que banda gostariam de fazer um tributo? A um autor? E já agora, que tema seria esse? Também é difícil, pronto. Curiosamente, nós agora, por causa de um projeto em que só vão três da banda fazer uma espécie de acústico, estamos já a fazer uma versão, portanto vamos escolher, se calhar agora vou escolher o Roberto Carlos, na fase dos anos 60. Uhum. E já agora o tema então que é? O tema que estamos a fazer. fazer é o Negro Gato. E isto foi mesmo um desafio e uma surpresa. Eu, assim, de repente, tenho realmente dificuldade em lembrar-me, quando há muita variedade, de escolher assim algo. Isto é tudo um pouco por ser tudo para responder assim rápido e para não deixar ninguém à espera, mas há muitos, como é óbvio. E vou destacar aqui o Roberto Carlos, também foi uma influência para nós. Uhum. E pronto. Vou manter assim. Falámos com quatro temas originais, sendo que um é instrumental. Curiosamente se chama Angola 67. Ora, isto deixa-nos aqui com a pulga atrás da orelha. Porquê Angola 67? Porquê o nome Angola 67? Uhum. O instrumental surgiu das nossas gêmeas, que fazemos durante os ensaios, e começámos depois a trabalhar no instrumental. E havia bastantes sonoridades nesse instrumental que nos faziam lembrar apontamentos africanos, digamos assim. O título para essa música foi, começou até por ser Guiné 61, depois mudámos para Angola e depois o ano 67. Foi uma opção estética e no fundo trata-se dos anos 60, né, em Angola, todas as questões que se passaram lá, a parte colonial, mesmo a ascensão musical da Angola, que quase que se consolida já em 67. E a expansão musical na altura e a criação que começou a surgir lá. Nós, no fundo, por causa da música, o instrumental nos ter lembrado essas sonoridades, quisemos homenagear assim então Angola e chamámos Angola 67. Um pouco, enfim, um título muito iê-iê, também um bocado para os nossos retornados, não é? Exato. Esse provavelmente vive ainda mais intensamente a vossa sonoridade. Exato, eu penso que sim. We'll be right back. Começámos então Dinamite, Baby Baby, aqui escusamos explicar, não é? E depois a Balada do Pecador. Agora, qual de vós é que se revê nesta balada? Penso que será o Nuno, ele é que fez a letra. será este que precisa de... Arrisco-me a dizer que, pronto, que isso é um imaginário, balada aqui no sentido de história, de um conto, de uma balada, não é uma balada de um tipo slow, aliás a energia da música é precisamente o contrário, é mesmo a abrir e a rasgar. Balada nesse sentido de uma história, pronto, de um pecador. No fundo ele para na rua alguém e começa-lhe a contar uma história, e a música é essa história, o que é que ele conta. Pois é, só ouvirem. Que é o que vai acontecer aqui. Que é o que vai acontecer. Nestes quatro temas que surgiram para este single, tem por base que eram, estavam mais prontos ou efetivamente são temas que estavam a ser pensados para um álbum? Esse tal álbum que há pouco falámos seria para o final do ano ou início do próximo? Sim, começou por ser tudo a pensar no álbum e depois quando houve esta questão da editora de termos alguns temas prontos, optámos por por fazer o EP com os quadros que nos pareciam melhores para serem editados. Os outros ainda estão em banho-maria, estão a ser trabalhados, vão ser acrescentados outros. E pronto, estes quadros foram realmente a opção, também por ter um instrumental, fazer parte do EP um instrumental. Nós somos uma banda que também vivemos de instrumentais. O nosso disco tinha instrumentais, este EP tem um instrumental e provavelmente o disco vai ter mais instrumentais. Além de todas as músicas, canções com letra, é uma opção nossa. E pronto, sendo assim, escolhemos estas quatro músicas para sermos as mais adequadas e penso que o produto final é do agrado de todos nós. Espero que seja também do agrado de vocês todos. Isto é, para início de verão, um pontapé na crise, na Troika. Acho lá que sim. Mais uma vez refiro àquela questão dos patrocínios e dos apoios. Neste tempo estamos todos a viver, é importante arranjar novas estratégias de continuar aqui no mercado, arranjar novas estratégias da nossa música chegar a toda a gente. Acho que podemos chamar isso um pontapé na crise. Mas não seja para as pessoas poderem comprar de borda. Ou comprar com o que podem ajudar. Não é? E mesmo o nosso vinil está à venda por 5€. Portanto, quem quiser depois para mandar vida na net tem que pagar os potes, como é óbvio. Mas é uma coisa, penso eu, que barata. Sim, que não é proibitivo. Ora bem, agradecer a disponibilidade de falarmos aqui uma vez mais deste vosso projeto, agora, que se junta agora à banda Os Tornados, junta-se uma bronca de discos, não é? Exato. E, claro, é rock português de qualidade, portanto, e que hoje está disponível para sacar, é um bocado este termo, e espero que sim, que consigam chegar às pessoas, como disse há pouco e bem, é preciso que a música chegue lá. Seja por via da rádio, por via da internet, com vez de situações por aula, e bem, é preciso que as pessoas ouçam. Depois, a partir daí, será o tempo que se encarregará de dar o sucesso que as coisas merecem. Pois, como é óbvio, muitas bandas às vezes só são ouvidas já quando já passado muitos anos, é que vão buscar o primeiro álbum, depois os trabalhos todos. É uma coisa, lá está, a variedade e a impermanência dessas questões, que tudo está sempre a mudar, nunca se sabe muito bem em que ponto é que estamos. Sem prejuízo de que as pessoas agora, ao ouvirem falar deste EP, deste Dinamite, vão à procura do Twist do Contrabando. Ah, sim, isso poderá acontecer e esperemos que aconteça, como é óbvio. O Twist do Contrabando, temos noção que não foi ouvido por toda a gente, nem coisa que se pareça. Esperemos que este EP, pelo menos, faça com que algumas pessoas vão ouvir o Twist do Contrabando, como é óbvio, para nós é porreiro. É porreiro, pá, como diz o outro. Já vamos estar. Já vamos estar. Um abraço mais uma vez. Tá, muito até. Obrigado pela disponibilidade. Tá, e falaremos com você mais vezes. Ok, até breve. Um abraço. Sim.